898, Lima Taxi, em frente, retorne no ponto de espera. Alterado no ponto de espera, 898. Tango Alfa Tango. Através de Coral, que visto radar terminado, mantém 120, chame Lhasa em 120, decimal 1. Zero em Léo, Bravo Alfa Tango, é na escuta do controle do elevador. Depois 98, alinhar e decolar, 10, 950 graus, 62. Webjet. Oi, Salvador, bom dia, Webjet 5898. Bom dia, contato radar, vigilância, Salvador 340 após 2000, letra Web 5898. Subindo 340 após 2000, letra, obrigado. Bom dia, sua identificação, desça para 2.000 pés, última transformadora 1.0.4, livre LS, informe no lucro 02 estabilizado. 7 Web, alinhar e decolar 90, 950 graus, meia dúzia. Decola, 7 na 7. Prossiga. Bom dia, senhor. Alfred Charlie da Lopate 3, solicitar reboque para o kit de número 3. Chame na saída do Pate 3. Afirmativo, vou chamar na saída do Pate 3, obrigado. Webjet 5797 aos 1797, controle 1935, uma boa viagem. 1935, muito obrigado, bom dia, tá? Salvador Departure Control, good morning, Webjet 5717, dial Departure. Base 5717, radio contact with Departure, climb maintain 340 after flight heading, now lead the position, it's clear. Flight heading now, lead the position, climb 340, 5717. 5898, chame Recife 1251, alterna 13325. Chamarei 1251, alterna 13325, LJ 5898, volta. Bom dia, Gol 904, identificação desça para 3 mil pés, altímetro 614, chegada a bom. Web 5717, going on receive standard frequency 125.1, back up 133.25. Good evening, officer. 1251, is enable 13325. That's correct, sir. The main one and the second one. Thank you, good night, morning, sir. Good flight. Thank you. 4, desceu para 2 mil pés, informe estabilizado no localizador, está livre a aproximação. Alô, Salvador, bom dia, 3201, Delta. 3201 no modulo na 186. 995, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. Torre 1895. Isso, quase sua matrícula, né? 189. 1895. Boa noite, Tiano, bora pra baixo. 995, bom dia, o ajuste 1014, o vento 170 graus, 59, estou autorizado, pista 90, pista molhada. Vento de pouso, boa noite, 995, pista molhada. No 795, chame 1935. No 75, assim, identificação, desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1.094, chegada, bom. No 995, solo 32, táxi à direita, via Alfa Juliette, porção 8. Alfa Juliette, porção 8, bom. Fundo 995. Então, 3201, só por favor. Autorizado, confim, nível 360, a rota 1016, pista 90, curva direita, saída da El, lei da Bridge. Controle 119 da sinal 35 e o transponder é o 5522, então 3201. Direita, pode chamar pronto, portão 9, 3201. Localizador, voo 804, chama o Boa noite, 04, complete a aproximação e chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, voo 804. 3201 no portão 9 é autorizado puxar a chantagem. 804, cheque freio, 1014 no 40 graus, 5 nós, pista molhada, pouso autorizado, pista no zero. Está autorizado o pouso na 10. Está confirmando bem? 140 graus, 5 nós. Obrigado. Livre LS, vamos estabilizar no localizador. 3859, bom dia, sem identificação, decima tem a 12 mil pés, altimetro Salvador, 904, chegada bom. 2190, 104, chegada bom, Salvador 3859. Bom dia, identifique, desse mantém 12 mil pés, altímetro 1014, chegada bom. Agora à direita, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vou no 804.